Fecha os olhos, imagina que estás a voar. O tempo que te deram já começa a expirar. Tens uma imagem ainda nítida nos olhos, de gente que pede a tua ajuda e cai aos molhos. Nas costas tens as asas, és alguém que tem poder. A luz em volta do teu corpo faz-nos estremecer. Pensa um pouco, tens algum tempo para pensar. Tens tanto para fazer, não sabes onde começar. És o anjo redentor, vieste para trazer justiça. Começas por congelar as contas todas na Suíça. Ricos entram em pânico, começam a fugir. Tentam esconder-se, mas não conseguem sumir. Agora foste vivo, agora tens uma missão: trazer a liberdade, a igualdade e a redenção. Acabou-se os privilégios e as pessoas especiais. Agora são todos diferentes, todos iguais. Com o teu fogo santo queimaste o dinheiro todo, pois sabes que é o causador de todo esse choro. E quem passava fome agora tem o que comer. Então quem não tinha o que vestir agora veste bem, irmão. A tua alma chora cheia de dor, tu és o anjo vingador. Se eu pudesse, seria o teu anjo vingador. Meu único sentido, acabar com a tua dor. Fosse de dia, fosse de noite, tua miséria iria acabar. Se eu pudesse, seria o teu anjo vingador. Meu único sentido, acabar com a tua dor. Fosse de dia, fosse de noite, tua miséria iria acabar. A tua mente ascendente viaja entre nuvens escaldantes, barrantes vermelhas de sangue. És o anjo vingador, prossegue na tua caminhada, porque o fogo da cruzada é a tua missão. E contamos com a vitória, pois a tua tens na mão. A tua alma é sofredora, outrora um peão. Agora, anjo vingador, protetor dos fracos, invertor dos arcos. És um crente, a tua alma é omnipresente. Vieste acabar com a tristeza dessa gente. Se eu pudesse, seria o teu anjo vingador. Meu único sentido, acabar com a tua dor. Fosse de dia, fosse de noite, tua miséria iria acabar. Se eu pudesse, seria o teu anjo vingador. Meu único sentido, acabar com a tua dor. Fosse de dia, fosse de noite, tua miséria iria acabar. Yo. Black Company, man, fiques a saber para 97, man. Espero que não fiques a ler, yo. Aqui não vês, não falas, nem sequer ouves. Ficaste habilitado a cair do anjo vingador. Caí sobre ti devido à falta de reconhecimento. Agora é tarde. Pois é, man, cenas que acontecem, né? Seu palhaço.